Pesadas viagens de luz, chame ponto de espera. Sam 3732, da SAN, identificação, via mar e desse para de voo 050. Salvador Ilhéus 240, Golf 677, pista no zero, cor direito, saída da El, Lido Ilhéus, controle 119.8, transponder 5016, o gol 1435. O 240, chama pronto. Clear the island's final push and report on the low clash, American 982. É 211, direita, ponto de espera 1895, Vili 15, boa viagem. Terra 2545. Recife 1205, 2545, boa 0, 7, 6, Salvador, muito bom dia, Azul 4039. 4039, bom dia, prossiga. Autorização, senhor. Campinas 360, Santa Lima. 36 para Campinas, autorizado, Pesolou 16, pistão no zero, curva direita, saída da L e da Bridge, controle 119.8, transponder 5022, o Azul 4039. Campinas 360 autorizado, via Pesolu 16, decola da pista 10, Natael, Leda, Bridge, transponder 5022 e o controle 198, Azul 4039. Correto, chama pronto. Parou por estacionamento, passarelo 2223. Pátio 3 autorizado, passarei do Xantai. Vamos lá para o carro. Autorizado, vento 120 graus 9 nós. American 980, zone the look larger, runway 10. American 980, complete, approach contact tower 118, decimal 95. 1895, good day, American 980. RM3 no 1, desce para 2000 pés, ajuste na 095. 2000 pés, 3 no 1. Hotel, good morning, American 980, final runway 10. Roger that, American 980, continue my approach and expect clearance to landing. Roger, continue approach, American 980. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte no Pituaçu. Yes, Veículos 48, controle 19, decima 8. Chegará até pela 8, recebe o filhote. Canina 80 clear to land runway 10, wind 120 degrees, 9 knots, just confirm your land gear. Gear down, clear to land, runway 10, American 980. Piada Juliette, Índia, Zulu, aguarde. Chanel 63, Zulu 1, autorizado ILS em 6, pista no 0, reporte autorizado. Ativo, autorizado ILS em 63, pista no 0, reporte autorizado. São 3732, Yamari, desce para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado ILS em 6, pista no 0, reporte autorizado. Pedro Salvador, o Papa Pedro, essa ruta de leste, Pedro da Lucete, que vai direito, agora a 1.000 pés no corredor Axé. Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, zona 1000 pés, corredor Axé, reporte passando farol da barra. Preparar para passar no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Deus 3, Juliette, um ponto de espera 1895, 1015. Afirmativo, Juliette de Zulu. Atentando apenas a estrela turbulência, tem livre decolagem 17, vento 110 graus 9 nós. Oceano 62, 11, bom dia, Lima tem 10. Torre Salvadora, Chanel 63, 1-1, aproximação final. 63, 1-1, continue, reporte externo. Chanel 63, 1-1. Juliette de Azulu, controle agora 198, decolou 5-1. Abra a zona verde, tá bom. American 980, you're on the ground. Call now 1209. Charlie 1950, mantendo 1000 pés no Axé. Livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Seria a autorização do 6225? Já está aprovado, aguardo somente a cópia, ok? Quem? 5221, Vitória da Conquista é para as 22, é isso? Oi, sim. Ok, Você tá um pouco cedo, não segundo o meu sistema ainda do plano, aguarde só mais 10 minutos. America 980, taxi via Alpha, RSB 4, taxi Juliet. Alpha, you say hold short of Juliet. Understand, hold short of Juliet, America 980. Affirmative. Report before taxiway Juliet. Okay, report before Juliet. No 435 no 5 tá livre, chame táxi. Oceaner 6311, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Livre pouso, pista 10, 6311. Passareto 2223, após o pouso do Airbus da Oceaner, Lima mantém, pista 10. Oceaner 6211, controle 198. 198, 6211, bora. Mike Eco Delta, bom dia, vista o Airbus da Oceaner na final 10, próximos à cabeceira. Condições de cruzar a final da 10, a retaguarda do mesmo? Ok, então cruzando a final 10, a retaguarda do Airbus da Oceaner, o Mike Eco Delta. Brasília 240 via rota do plano, Whisky 42 Lapa, decola da 10 com curva esquerda, Momo, transição WhatsApp 5025 ao transponder, poderia confirmar só presença de controle. 19-8. 21, cópia. Prossiga. Vitória da Conquista, nível 200, pista 10, curva direita, na gole, aval, apoio direto, Conquista. Controle 119.8, transponda 5033. Correto, chame pronto, trip. Aguarde a conta 1015. American 980, Juliet, extend 10. Okay, we'll give way to the 73, I assume Juliet 12, American 980. Okay, extend 10. 10, correct. Solo, azul 4039, tá na ponte 8, puxa pra cá, né? Aguarda o 4039. Após o americano, tá livre. Passarelo 2223, vento no 20 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 10. Reporte antes da Juliette. Patrulha antes da Juliette, 631. Delta livre pouso 17, vento 120 graus, 109. Livre pouso, Delta. Salvador Tower Ground, bom dia. And 593, stand 14, ready to push start and copy. 157, controle 119, decimal 8. 119, 8, um bom dia, bom trabalho. O Mike Eco Delta, solo 57, libera a direita para o passageiro, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, passageiro 2223, saindo agora. Passageiro 2223, contato radar, subgol 260, com Aleval DCT. Alpha Uniform Sierra 583. Ok, o Yana Batista também vai. Oxalá 6311, ingresso portão 05, via Juliette. O 6311 via Juliette para portão 05. O Gol no 435 após Avianca ingressar no portão 05. Juliette para o ponto de espera da no 0 com o lado 2, 198, decimal 95, legal 2015. Salvador, 6312, 6312, número 2, copy. Então 3663, pronto, copy. 340 Guarulhos, autorizado, via previsto 50, decola a pista no 0 curva direita, certo da Leda, após BDEV. Controle 119.8, aciona 5021. 6621, mantenha a saída de coordenação com o centro Recife. Confirma o TAN 363, solicita manter 300. Sim. Aguardo a coordenação, TAN 363. Paulo Salvador, é o Gol 1926. Para o pushback e acionamento na posição 06. Gol 923, traz o pushback, acionar para o táxi. Trabalhei para o táxi, 923. Uniforme Sierra 583, Red Copy. Red Copy, 583. Flight level 380 to Azaza via upper risk flag 8. After call for name 0 right turn, dial the battery, then fly head Leda, after fly head Sagaz. The pass control 119.8, Scott 5031. Bye for the 5-8. Táxi azul 403 base com 123 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. O azul 4039 vai seguir Boeing da Gol, que está realizando o posto 612, eu vejo Juliette Alfa, ponte espera da 10 Torre, 198, esse 95, negar 1015. 7 Alfa no ponto de espera, chama a 2239. Confirmando 1895 no ponto de espera. Salvador, this 583, initially climb 382, upper risk 58, SID, I understood the cones, departure by the right, and then Sagaz, and frequency 118, squawk 5031, and 583. House 583. Affirmative, correct? Only the battery is dial the battery, after dial fly head Leda, position Lima Echo Delta Alpha, after fly head Sagaz, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. And I understood Leda and Sagaz, but they have to be out of the battery dialed. Delta Alpha Echo Lima. Delta Alpha Echo Lima. And any transition? Transition, after dial, fly head in Leda position, after fly head Sagaz to interceptor airway, upper risk 58. Ok, Okay, you understand now, Leda, after dial Leda, and then Sagas to Upper Risk 580. Hey, Maria. Just stand by to push. I was 583. Standing by for push, 583. Falou Salvador, é o Gol 923 para o táxi, estamos com POB de 189, autonomia de 4 horas e 10 e alterno Galeão. Autoridade táxi FLF Alfa, ponte para Dona 0 Torre, 198, decimal 95, negado 1015, o Gol 923. Juliette Alfa, ponte para Dona 0, frequência Torre 18895, com 1015, no ajuste de Gol 923. Salve Salvador, muito bom, estão 3732 na Alfa, não tem. 3732, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 3732. Aos 583, a clear pushback and setup, report red text. Push and start approved, report attack e as paredes. Puxa na 6312, pronto, copy. Meu pé, Salvador, Salvador, tá autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1 no 9, decima 8, aciona 0131 no Índia, 99. Tá correto, fase 4, 2 a bordo, acionamento táxi, 2-1895, Índia, 99. Na 6312 pro copo. Autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 015, última senhora. 050, decolar pista 10, vento 120 graus, 119. Autorizado ingresso de decolagem na 10.1923. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1288, avião 260, boa viagem. 268, 260, boa viagem. Tá autorizado, nível 300, você tem Recife, reporta quando pronto, puxa. A aeronave está puxando ali pertinho do 8, para ver se você pode recuar um pouquinho mais assim, se nós podemos ingressar no 8? Ok, tá livre até o botão 08, 3-2-3-3, então 3-7-3-2. Pode coordenar para puxar um pouquinho mais para trás ali? 4039, pode ficar da Mangueira. Azul 4039, bom dia, mantém o ponto de espera do 10 após a rolagem do bang da Gol ali e mantém. Tá 3, 3. Aqui, muito obrigado. Fala Salvador, muito bom dia. 3304, bom dia, 380 Brasília, está autorizado via Fezulu 17, decola pista no 0, curva direita, sai da gole, transição ao fito, controle 119, decimal 8, aciona 5032. Autorizado Brasília no 380, decola gole ao fito, Fezulu 17, 198, contra o Feder, 032, é o transporte, 3304 está na 9. Sim, tá correto, reporta push, o 3304. Vou botar agora no sucesso, tá? Controle Salvador, Golfo, 923, passa 1300. 923, contato radar, tudo para nível 360, Dael. And Salvador and this 583 is confirma pro solo. And this 583, request taxi. And 583, approved taxi via Juliet and Alpha, on route 1.10, call tower 118, that's small 95. Confirm, passes on board, shows on board. Okay, Juliet Alpha and then Tower 1-1-8-95. We have no packs on board, only the crew. We got 2+7. Roger, 2. Souls on board. Roger. Negative. 2 and 7. 2 and 7. Confirmed. 27. Oh, 7 pets on board. No, 2 pilot and 7 cabin crew. 2 last 7. And 2 pilot. Right. Confirm, total pets, total souls on board is 90. 2 and 7. Confirm, that's correct. And 2 pilot. Sorry. Do 4039, decolar 210, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, tá próximo. 350 Recife, autorizado via Perwisk 58, decola pista no zero com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5027, Oxana M3-12. Pode confirmar pra mim, só o nível que eu não consigo copiar? 350 nível, Oxana M3-12. 350, firmo, 350, Perwisk 8, decola da 10, primeiro curva esquerda, Puca, Caju. 198, controle inteiro, 5027, autorizado para o 6312, está no 3, pronto para o push, acionamento. Autorizado, pushback, acionamento, porta táxi, 6312. Autorizado, me encontra para o táxi, 6312. Solo Xenia 63,